Está autorizado. Ground, good evening, American 230. Go ahead, America 230. Yeah, we have information Delta at gate 11. Clear to copy your clearance to Miami if you have it. 1 minute, America 230. Confirm EOBT. Gate 11 for American 230. Confirma o horário do plano. We'll be ready for departure in 5 minutes. That's okay, 1 minute, America 238, confirm. Yep. Confirm America 230. Yes, 230, America. That's okay, 1 minute. Solo no escuta do Mike Hotel Yankee. Aguarde. Quem chamou o Solo? Solo, Mike Hotel Yankee. Mike Hotel Yankee, pra quem? Reporte da posição 612 do pátio principal para a posição 12 remota do pátio principal. Mike Hotel Yankee, da posição 06 do pátio 1 para a remota no 2 do pátio 1, autorizado, reporte pelo término. Confirme, Solo. Autorizado, reporte pelo término. Positivo, alto e claro. Ground American 230, we'll be ready to push stage 1-1 in 2 minutes. That's okay, Ground American 230, 5 minutes. American 230. Ground American 230, we're now ready for push at speed 1-1. Negative, America 230, it's copy. We'll stand by American 230, ready to Captain Zero. Clear, Miami flight level 360, takeoff 10, left turn, bomb departure, Nenim transition via up Zulu 20 until Tango Romeo Sierra. Then up is Zulu 7 after flight planning rules, call 5445, Salvador departure 120.8. Okay, American 230, clear to Miami, flight level 360. One more departure name, upper Zulu 20 to Messina, upper Zulu 7, flight plan. Runway 10, left turn, code 5445. And some of those parts of 120.8. Is it back correct to maintain position, expecting startup and push? Okay, we're standing by for startup, pushback and startup American 230. Aqui é o Hotel Yankee, me escuta? Mike, Hotel Yankee, na sua escuta. Só pra confirmar, o senhor vai pra remota no 2 do Pátio 1, é do lado esquerdo do tráfego da TAM? Positivo, do lado esquerdo do tráfego da TAM, já estou iniciando aqui novamente o rebote. Não é que o tráfego do portão 11 quer puxar, eu só queria confirmar, a remota 12 era do lado esquerdo, que não interferiria no push do portão 11. Positivo, pode autorizar aí que eu estou seguindo aqui pra portão 12. Gente, obrigada. America 230, clear startup and push gate 1-1. Okay, American 230, clear for push back and startup gate 1-1. Salvador, boa noite, 3170 da TAM, passou em descer, abaixando travado, visual com o campo. Então, 3170, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 180 graus, 12 nós, o ajuste no 0, no 2, informo pista molhada, chuva leve sobre o campo. No 0, no 2, livre pouso na 10, 3170. 3170, solo agora usando 7, direita, Fox, solo 121, décima 1. Direita, Fox, 211, da 3170. Paulo Salvador, bom dia, 3170, lembrando. Bom dia, 3170, somente da Juliette. Da Juliette, 3170. Solo Mike Hotel Yankee confirmando o término de reboque na posição remota 12, parte principal. Sente o Mike Hotel Yankee, sente o término do reboque, bom dia. Bom dia. Salvador American 230, ready to change. American 230, clear taxi until holding point, VMNA, pro in the holding point, contact tower, 118.95, QNH 1012. QNH 1012, clear to taxi holding point, Bravo, runway 10, tower 118.495, American 230, together. Então 3170, após a passagem do Boeing da América, frente direto, portão 06. Após a América, direto 06. Fedora American 230, Alden Curry, runway 10, ready for departure. America 230, clear line up and take off runway 10, Indy 170 degrees, 13 knots. Stand clear for line up and take off runway 10, American 230. America 230, airborne 26, Salvador, departure 120.8. 120.8, American 230, calling. 3. 4, 0.